Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma ZillaCast. Aqui é Joel Suki e no Natal devemos saudar aquele que veio ao mundo para nos salvar. O 13º. É isso aí. Aí dentro, mano. Aqui é o Telos e esse eu nunca recebi. Aí dentro. E eu sou o Neto Maru e eu ainda tenho esperança de receber o 14º. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre coisas do Natal, né, cara? Falar logo, né? Antes do Natal ali, porque os episódios de Natal vão ser especiais, né? Sim, a gente tem que falar logo porque aproveitar que o pessoal tá com dinheiro no bolso, né? O pessoal já tá recebendo aí o 10º, né? E tá... Mano, esses dias chegou feliz, né? Aqui. Pois é. Vamos lá, e bem. Correio. E vamos para mais uma semana de mais Vamos lá. E vamos para os recados, né, Neto? Que tem muita coisa para falar ainda. É, a gente tem que lembrar de, apesar da euforia natalina, né, de fim de ano, não esqueçam de acessar o Azileitor, né, nas nossas redes sociais. Sim, o fb.com/azileitor e o @azileitor no Twitter, né, cara? Exatamente. Para você que não sabe, o aniversário do programa é do dia 24 para o dia 25, exatamente. Né? Pois é, né, cara? E agora em dezembro a gente vai estar em 2 eventos, rapaz. Como a gente falou no programa passado, no sábado, dia 15 de dezembro, a gente vai estar no Nerdospectiva, cara. E vai ser lá, sim, na Saraiva, né, cara? Na Saraiva ali do Iguatemi, aqui de Fortaleza. A gente exatamente, na Mega Story na Saraiva do Iguatemi, no segundo piso especificamente, né? Exatamente. Vá lá porque vai lotar, né, cara? Chegue cedo. Isso aí, já marque na sua agenda, sábado, dia 15 de dezembro. Se você tiver alguma confraternização nesse dia, falte, né? Já fudei lá pra ver a gente. Um dia depois da gente ter visto o Hobbit, né? Imagina a putaria que não deve estar. Os caras esperando a gente comentar e tal. Mas vai ser inclusive, foda. Inclusive, se você não tiver visto o Hobbit, né? Você dá uma viagem só. Vai ver a gente lá na Saraiva e de lá já pode assistir o Hobbit, né? É, a gente podia assistir ali com os ouvintes, né? Depois também, cara. A gente assistir mais um e tal. Se tiver ingresso, né? Porque sábado, dia 15, não, deve estar tá uma... Não, pois é, os ouvintes que pagam o nosso... Aí sim, e agora... Vai ter também a festa do fim do mundo. A festa do fim do mundo vai acontecer no dia 21 de dezembro de 2012, lá no Complexo do Armazém, né, cara? Tem uns links aí embaixo dos eventos, né? Dê uma sacada lá no Facebook. Boate, né? Famosa, né? Pois é. Boate famosa, né? Fortaleza e tal. Quem conhece de alto bom gosto, né? Pois é. E a gente tem que salientar também pro pessoal enviar as histórias deles, né, cara? Pra lá pro Brasil, sim, a gente quer muito agora em dezembro tentar fazer um programa especial de histórias de ouvintes, né? Sim. Você que tá ouvindo a gente, você que é um dos mais de 40 mil ouvintes aí que só ouve o programa e nunca mandou um e-mail, né? É a sua chance agora. Pois é, né? De participar aqui do Azila, né? Os caras podem enviar um e-mail escrito, né? Pro azilacast@azileitor.com.br, ou a galera pode enviar uma mensagem de voz também, grava sua voz e tal, envia pra gente com o título Histórias de Natal, né, ou Especial de Natal, e aí envia, a gente coloca no programa e faz esse especial com os ouvintes, né. É isso aí, a gente tá tentando fazer um programa mega especial, a gente já avisou semana passada, já teve alguns e-mails aqui chegando, mas a gente precisa de uma quantidade boa, então não hesite em mandar a sua história, né. Uma quantidade cavalar, né? A gente tem que superar o Himalaia. Mas não só em quantidade, né? A qualidade das nossas histórias, os nossos ouvintes, sem dúvida, são ouvintes diferenciados, né? Pois é. E olha aí, rapaz, essa sexta-feira é o aniversário do Laermizão. Cara, um dos maiores mobilizadores de ouvintes pro Azileitor, né? Do é, cara. E vamos lá para as vaziladas. as vaziladas aqui, tá quente, né? Agora a galera botou... Oi, Judel, hoje o pessoal pegou ar, viu? Né? Eita porra, velho. A galera hoje vai. A galera botou é pra fuder aqui. A primeira vazilada aqui é que o Lucas Lima, né, envia vazilada para o Joel, que disse que o nome Gaúcho fazia parte do nome Ronaldinho Gaúcho. Olha aí a sacanagem, cara. Disse que tava lá junto com o registro do cara e tal. E aqui ele faz uma revelação. O nome verdadeiro do Ronaldinho Gaúcho não é Ronaldinho Gaúcho, cara, é Ronaldo de Assis Moreira. Né, o gaúcho vem da região do cara mesmo, né? É, mas ele tá afirmando aqui que tu disse que vinha no registro do cara, né? Então... que isso? Beleza, né? A próxima vazilada aqui é do Thiago Almenara. Envia aqui uma vazilada pro Neto aos 27 minutos e 36, quando o Neto diz... Ásia já era o país, A Ásia, na verdade, é um continente. Olha aí, meu cara. Isso aí realmente faz sentido. A próxima vazilada que vai pro Manel, o Rafael Mendes disse que foi uma vazilada pro Manel, por ele ter assistido menos de 5 episódios de Um Maluco no Pedaço. É, isso aí é verdade, viu, mano? Isso aí realmente merece. Vai ser computado mais uma pra ele, porque... É um absurdo, mano, isso aí, mano. O cara com mais de 30 anos no escuro, mano, não tem assim. Sim, e tu sabe que voltou a passar, né, na SBT? Voltou, Maluco no Pedaço? Voltou, mas depois que a gente fez o programa, voltou a passar mais ou menos perto do almoço aí. Olha aí, mano. Eu não sei exatamente qual horário, mas tá passando. Será, hein? Que tem ouvintes ali no SBT, mano? Com certeza, né? Esse tipo de coisa os ouvintes do Asila não dão um tiro no escuro, né? Então, olha, é mais uma façanha asilística. Conseguimos voltar o Maluco no Pedaço. Não, aí por isso, mais uma vez, foi uma vazilada pro Manel, né? O Alan David envia aqui uma vazilada pro Neto. O atual detentor do título dinamarquês americano, Christian Mortensen. Morreu aos 115 anos e 252 dias. E o Neto falou que o mais velho era um africano. Mas aí eu tenho que salientar, né, porque eu acredito que, né, vamos dizer, o momento da informação não foi muito claro pro nosso colega Alan David. Porque quando eu disse que o homem mais antigo do mundo era africano, não era o homem vivo, mais vivo do mundo. Era a ossada, eu acredito que eu até falei na ossada, a ossada mais antiga da humanidade vem da África. Ah... Não é? Até porque, se fosse pra dizer o homem mais velho do mundo, eu chutava um chinês. É, pois é. Não, o homem mais velho pode ser o dinamarquês aí. Agora, o espécime mais antigo encontrado vem da África. Ah. Daí aquela afirmação de que a espécime humana viria da África. E com isso, eu e o Manel completamos 3 pontos das vaziladas, e aí é uma excelente oportunidade, porque a gente vai fazer a confraternização asilística, né, no final do ano. Tem que pagar a vazilada agora, né? Aí o cara junta a fome com a vontade de comer, né? Os ouvintes aí enviem dicas aí para as próximas pagações de vaziladas ali. Próximas provas, né? Pois é. O primeiro e-mail aqui é o do Thiago Icari, 28 anos, monografista de rádio e TV na UFPB, residente de João Pessoa. Trabalho como assistente administrativo no governo da Paraíba e possuo um podcast chamado CDF Cast, Cueca de Fora Cast. Olha aí. Já chegando fazendo desordem, discordo que o mangá mais importante é o Rurouni Kenshin. Pode ser o mais popular, vendeu mais. Porém, o título de mangá de samurai mais importante é Lobo Solitário, que a gente discutiu no cast passado, né, cara, esse daí. Sim. Vocês falaram em um momento sobre autor bosta. E dou minha dica, Kurumada. Kurumada, um autor bosta. Ele aqui... é questionável. Ele só teve uma ideia burra, igual ao Jorge Lucas, mas a execução é uma merda, não sei o que. É, comenta que todas as sagas é a mesma coisa, os cavaleiros subindo as escadas, não sei o que e tal. Agora isso é questionável. Essa semana eu tava discutindo com um colega meu essa parada. O cara me pergunta: não, mas o que é que tu acha mais massa, Dragon Ball ou Cavaleiros do Zodíaco e tal? Eu acho, mano, que o Cavaleiros do Zodíaco, por si só tem a sua importância, porque, eu não sei, vai que se não existisse Cavaleiros do Zodíaco, será que o Brasil seria um país tão cheio de otakus, mano? É, assim, verdade. Eu não analiso nem como obra em si, porque com certeza o Cavaleiros do Zodíaco tem vários questionamentos, né? Mas a simbologia que ele tem, pelo menos pro povo brasileiro, mano, o Kurumada merece um desconto. Acho que vocês não comentaram bem, mas o mangaka realmente é o roteirista, desenvolvedor e responsável pelo storyboard geral. Mas ele normalmente tem 3 assistentes, responsáveis pelo traço final. Ele ainda é encarregado pela posição dos quadrinhos balões, mas o traço finalizado é função dos assistentes. Claro, existem exceções, mas o mangá moderno trabalha com esse sistema, até para evitar atrasos, já que os mangás são separados. É o que ele diz com finalização, é assim, o cara, vamos dizer, o mangá, aquele que tem a ideia, ele que imagina onde cada personagem vai ficar em cada balão, né? É. Só que é uma produção louca, né? Enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos, só o desenhista tem um mês inteiro pra desenhar 23 páginas, no Japão o mangaka tem que criar a história, criar o layout todinho, desenhar tudo em uma semana. Pois é. É matando. Aí, por exemplo, ele desenha mais ou menos agora aquele cobrir, né, e tal. Pois é. Teoricamente, que a gente sabe que não é fácil, mas que qualquer desenho profissional consegue fazer, dá aquela desenhadazinha no cenário, as árvores. Isso aí, realmente o mangaka não perde tempo fazendo isso aí, não. É, isso aí é o podcast do Japão, né, cara? Esses bichos têm que lançar tudo semanal ali na correria e tal. E com qualidade, né? Porque a gente até já comentou isso em vários programas, os japoneses são muito criteriosos, mano. É, mano. O cara passou 1 mês, 2 meses sem um mangá ser popular, o cara é demitido, mano. Cancelado na hora, mano. O Bleach que tá aí sofrendo, que não deixa a gente mentir, né? É. O autor de Fullmetal Alchemist é uma mulher, Hiromu Arakawa. É uma mulher, meu, do Fullmetal Alchemist, olha aí. Do Fullmetal Alchemist, do De Greyman e Inuyasha, a mulher. Sailor Moon, né? Todo mundo sabe. Sailor Moon, é, com certeza. E se eu não me engano, a do Hitman Reborn também é mulher. Olha aí. Eu acho, não tenho certeza, então. Por sinal, a ZillaCast deve um podcast sobre Fullmetal Alchemist. De vez em quando vocês citam Fullmetal, que é um animezão foda, né, cara? Me chamem! Fullmetal é foda. Falando sobre o Kanji de Mal, no final da série, o Yahiko mais velho tem um pequeno Kanji de Mal nas costas. Foi um easter egg de Nobuhiro. Por sinal, o dublador do Inuyasha é o Kapei Yamaguchi. O do Kenshin é Miao Suzukaze. Tem uns fatos históricos interessantes sobre o Samurai X. O Saito, melhor personagem pra mim, é baseado em um personagem real também, incluindo sua personalidade. É conhecido sua história de assassinatos, já que ele se guiava por um senso moral muito forte, considerava que todos aqueles que não o seguissem deveriam morrer. É o carazão de respeito, né, mano? Saitozão ali. É, o Kenshin, após o final da Era Meiji, seria chamado para participar como um dos revolucionários. Na verdade, a gente discutiu isso aí, né? Esse bicho saiu fora porque a galera queria matar ele, né? Ali depois de um tempo ali. Ele tinha um boato que a negada tocava fogo em gente viva, né? Pois é, né? O estilo Itei Mitsurugi Ryu do Kenshin é baseado em uma técnica chamada Iajutsu, que consiste em um saque rápido e mortal da espada. Portanto, normalmente os golpes mais poderosos seriam aqueles que partem da bainha. Aí ele diz, o autor de Rurouni Kenshin foi ameaçado de morte durante a última saga do manga. Por ter matado... Caramba! Por ter matado... Que isso, cara? Spoilers são muito loucos aí agora. É, a gente não vai dizer, a gente vai censurar, né, cara? Bipar. Tu é doido, mas isso aí, tu tem que ler com a voz do Datena, mano. Botar aquela vinheta, né? É, mano, tem que me dar imagens, porque essa daí foi foda, velho. Me dá imagem, né, cara? Muitos sites do mangá anime afirmaram que a ressurreição do... foi criada muito mais por medo das consequências do que por jogada de roteiro. A casa do maluco foi apedrejada. Entretanto, para contornar essa morte, ele acabou se baseando em uma técnica chinesa de mumificação. Olha aí, mano. catalepsia, que simula a morte do indivíduo, usado durante muito tempo na China. Por incrível e bizonho que pareça, isso era uma coisa real colocada pelo autor. Olha aí, mano, o Nobuhiro aí. Eu não sei, realmente pode ser que a negada tenha querido quebrar a casa do cara e tal, ameaçar o cara de morte. Mas eu não sei, mano. Quando o Goku morreu no Dragon Ball, acho que também não deu esse furdunço todo, mano. Pois não é, mano. Sei não. Agora eu te pergunto, será que quando o autor do Lobo Solitário encerrou a série e teve essa esculhambação também na casa dele? Cara, o Lobo Solitário é a melhor série de samurai, não pode parar não, mano. Quebrem as pernas dele, não sei o que. O próximo e-mail aqui é do nosso amigo Barão Ferreira, né? Uhum. Comprador do link da Saraiva, olha aí. Olha. Então ele é um ouvinte VIP, né? Ouvinte premium, né? Inclusive ele deu aqui uma boa dica, né? Já que a gente tá nessa época natalina, né? Olha aí. Não, cara. Não esqueça de comprar qualquer tipo de presente pelo nosso link da Saraiva. Né? Sim, cara, clica aí e compre qualquer coisa que você quiser, né? É, literalmente qualquer coisa. Você entra no site, clica no link e compra aquele ferro de engomar ou uma gravata pro seu pai, né? Pois é. Pois bem, nosso querido e estimado amigo Barão Ferreira manda. E aí, meus queridos, cara, parabéns pelo programa, independente de como foi o programa, né? Pois é. Só porque fizeram uma abordagem sobre a consciência negra já merece esse crédito, né? É isso aí, né? Mas agora uma vacilada. O Neto falou que a escravidão na África, de fato tinha escravidão nas culturas africanas, mas era algo diferente da escravidão que os europeus impuseram nas culturas africanas. Mas eu acho que eu disse isso aí. É, ao contrário da Europa, o escravo não era visto como mercadoria, ele era visto como uma pessoa. Não passava por maus tratos, trabalho abusivo, nem desrespeito. Mas isso aí pode ser considerado como um upgrade da cultura americana, né? Cultura americana não, da cultura europeia, né? É. Porque, vamos dizer, até onde eu não sei disso, se dentro da cultura africana esses bichos eram... como é que se diz, os escravos eram tratados como, sei lá, cidadãos da mesma cultura. Eu sei que eles eram, como é que se diz, tidos como mercadoria. Tanto é que o europeu tinha acesso a muitos dos escravos africanos por meio disso, por meio de moeda de troca. Ah, esse cara aqui é teu escravo, teu prisioneiro de guerra. Eu troco 3 prisioneiros desse tempo sei lá, 2 quilos de seda. Pois é. Agora, se o europeu escrotizou mais, isso aí é cultura europeia. Sendo que alguns reinos africanos, os escravos faziam até parte do exército principal e da guarda real. Até aí, né, ninguém sabe como é que funcionava a guarda real africana. É porque esse bicho, ele tá dizendo do negócio dos reinos, mano. Mas quando um reino lutava com o outro ali, que tinha os prisioneiros de guerra... É o que eu disse, mano. Começou como prisioneiro de guerra. Isso aí eu salientei na África, mas desde o começo da humanidade é assim, mano. No Egito era assim. Como é que tu acha que construíram as pirâmides? Pois é. Lógico que foi tecnologia alienígena, né? Mas tinha que ter alguém pra erguer. Foi tudo. Foi tudo erguido na base da espaçonave, né? Pois é. Uma curiosidade é que alguns reinos africanos se aliaram aos europeus e fizeram guerras para conseguir escravos. É o caso de Dalmé e de Oyo. O primeiro foi por muito tempo o principal centro de extorsão de escravos da região da Costa do Ouro, onde atualmente é a Gana. Isso aqui faz sentido, porque é como a gente falou, vamos dizer, se a base dos escravos que os europeus compravam vinho de escravos de guerra africano, fazia sentido os europeus apoiarem algumas tribos para aumentar a rotatividade de escravos, né, na mão deles. Pois é. Continuando aqui, na minha opinião, um puta exemplo da força da negritude na América Central, mais que a da Jamaica, é o Haiti. Mas fica aí a dica, né, a gente falou um pouco de África, falamos de Jamaica... Fica a dica, pesquisem também sobre o Haiti, que parece que a história de lá também é interessante. Pois é, negada. Referência ao programa, né? Garotão. Pois é, negada, bom programa e depois mando a minha história de fim de ano. Olha aí, tá devendo, hein? Tem que enviar, né? Tu é doido, cara. Barão Ferreira aqui foi o e-mail exemplar. O cara compra na Saraiva, vai mandar a história dele pra gente de fim de ano. E vai pra um evento da Saraiva, né? Pra ver a gente ali. Com certeza ele vai estar lá. O Barão... Siga um exemplo do Barão. Próximo e-mail do Lucas, 14 anos, de Brasilândia. Bem, começo dizendo que o cast foi sensacional. Igualmente a ideia do Neto pra quando ganhar na loteria. Ele foi bem bolado, né, cara? Essa daí podem seguir o exemplo. Quando vocês ganharem na loteria, eu acredito que é legalmente possível. Até se não for, mano, o cara é milionário no Brasil. Pode fazer o que ele quiser. Então, sobre a consciência negra, acho que é válido o dia para lembrarmos as merdas e idiotices que já fizemos pela raça no mundo todo. Olha aí. As séries de comédia que mais curto são The Big Bang Theory, Todo Mundo Odeia o Chris, Eu, a Patroa e as Crianças e Um Maluco no Pedaço. Olha aí. Ou seja, sou um grande fã de séries com personagens negros carismáticos. No caso do Michael Kyle e Fudidos. No caso do Chris. Olha aí, cara. Sobre a triste parte do racismo, percebo isso ainda entrosado na mente das pessoas, infelizmente. Isso é verdade, né, cara? Ainda rola muito racismo ali. Mas a humanidade tá evoluindo, né? Prova disso é que a audiência das novelas da Globo agora tá baixíssima, né? Pois é. O caso que conta ocorreu em 2003, 2004, não me lembro direito. Mas o negócio era que tinha uma aluna negra na escola onde eu estudava. Bem, essa menina não tinha muitos amigos ou amigas, porque como crianças babacas, a gente não se relacionava com ela por causa da cor. Olha aí, bicho. Dá pra acreditar nisso? Crianças em pleno século XXI excluindo alguém simplesmente pela cor. E pior, isso não era divulgado, então cada criança não andava com ela. Mas não falava com outra pra influenciar. Ou seja, era um racismo em massa sem divulgação de ninguém. Olha aí, bicho. Aí tá foda. Aí teve um dia que ela faltou e muitos, mas muitos alunos mesmo falaram mal dela. Eita porra. Estaria, né? Não sei se mencionei, mas eu estava no pré, chamado hoje de primeiro ano, o ano antes da primeira série fundamental. Cara, eu não falei nada, até porque era bem tímido, com medo de represálias. Hoje eu me orgulho de não ter participado desse dia de barbaquices, e também me orgulho de hoje em dia não carregar nenhum preconceito contra a raça, classe ou gênero. Obrigado por esse lugar onde expressar opinião é muito bem-vinda. Olha aí, olha a história, essa aí. Cara, né? A gente sabe que normalmente quando o cara é mais novo, é criança, faz muita merda, né? Pois é, né? Até porque isso aí é um fato, mano. Crianças, propriamente dito, não tô falando de adolescente, crianças costumam ser realmente mais cruéis, né? É, mano. E o nosso amigo Lucas, né, bicho, já tá um passo à frente desses outros caras, né? Porque isso. Normalmente o cara, quando ele é um pouco nerd, ele já é um cara mais evoluído. Pois é, cara, olha aí. Pois é, e a gente fica aqui, realmente é triste você tá ouvindo a gente, é menor de 12 anos, não faça isso, né? Pois é, cara. Porque preconceito em qualquer idade não é uma parada legal e nós não apoiamos nenhuma forma de preconceito, discriminação, de cor, raça ou credo. Exatamente. Deve começar falando sobre o quê? Das coisas que acontecem só no Natal. Todo espírito natalino, né? Não era sobre 13º, não, mano. Agora é sobre Natal. A gente vai chegar lá, vai chegar lá, mano. Já é todo nervoso. É 13º, não. Do décimo, bicho aí. Não, mas isso é até entendível, mano. O cara. Só que é mesmo, mano. O cara chega. 32 anos, o cara só ouvindo falar o que é décimo, mano. É o cara ver esse bicho assim de perto e impressiona, mano. É que é mesmo, viu, mano. Quando o cara recebe ali o décimo a primeira vez, é uma felicidade ali. Tu sabe que o mano antigamente ele era o tipo do cara que era meio triste, né? No Natal e tal, todo mundo festejando, esse bicho meio na dele. Há 20 anos atrás, tu recebeu o teu primeiro, não foi? Aí eu dizia, Manel, mano, o dia que tu recebeu o décimo, mano, tu vai começar a entender o espírito natalino, mano. Quando chega assim, mais ou menos na metade de novembro, né, mano, já começa aquele espírito do Natal, né? As cidades ali tudo iluminadas, não sei o que e tal. Papai Noel chegando nos shoppings, né? botando as luzinhas pisca-pisca, né, de Natal. Esse negócio aí de esperar o Papai Noel em shopping é clássico também, viu, mano? É mesmo. Tô Rafa, e tu, mano? É, mas se eu te disser que a minha mãe nunca me levou, mano, pra essa parada, mano. Eu quando também, eu era não, mano. Eu também nunca fui, ó, mano. Até doido. É isso, mano. Não, pior, mano. Todos, eu não sei se ele desce em todos os shoppings, mano, mas eu sei que é certeza ele ir pro Via Sul, né? Eu acho que todo shopping tem, mano. O shopping que não tem, os comerciantes começam a meter o pau, mano. Cadê o Papai Noel? Né? É, mano, derruba a venda, mas isso aí, mano. Tá, apesar de tu chega num shopping em dezembro e não tem um Papai Noel, mano? Não tem o Papai Noel. É o pior que esse bicho sempre vem de rapel. Ele sempre foi fazendo um rapelzão, né? Sim, o rapel. Escroto. O véizão. É, tu sabe que esses Papai Noel de shopping, mas comédia, que esses bichos é tipo aqueles atores de filme de ação da década de 80. O Papai Noel no helicóptero que faz o rapel, o bicho é todo meio magro, né? Atlético e tal. Esse bicho desce lá na cobertura, sendo que o que vem descendo pro lado da cadeira já é um gordão, mano, meio coroa, mano. Cara, fica esse bicho. É isso. É a mesma pessoa. É o dublê, é o doideiro, né? É, o pior que é isso aí mesmo, mano. Quando começa a chegar o Natalzão, o cara já começa a ver essas putarias da cidade, né? Eu sei que eu sempre quis o meu carrinho de controle remoto, mano, no Natal. É isso, todo programa, mano, que o cara fala de Natal ou de coisa de criança, ele vem com essa. É, mano. É, então, o mais massa desse negócio quando começa o espírito natalino, né, mano? Esse negócio da cidade, as lojas tudo iluminada, né, não sei o quê. É doido, é massa demais, mano, esse espíritozão, o cara botando uns pisca-piscazão ali. É porque se tu for ver, pelo menos aqui em Fortaleza, é um dos poucos feriados que contagia realmente, né? O pessoal enfeita as casas e tal. É, mano. Tirando o período de política, né? Que período de política também. É doido, mano. Teve um cara aqui do programa que fez a residência desse bicho, mano, um comitê, mano. Que coisa aí, velho. Aí daí o cara tira, né? Não, agora todo ano, mano, todo ano tem esse negócio, a minha mãe sempre prepara ali a árvore de Natalzinha e tudo mais. Tem aquelas árvores de Natalzinha fuleiragem, né? Que o cara compra de plástico ali e tá? Não, até onde eu sei, pai. E tem árvore de Natal, árvore mesmo, mano. Ah, mas tem, mas eu acho que tem, né? Porque... Como é, mano? Tem, Lucas, não sabe árvore não, mano. Aqui em Fortaleza, o máximo que eu já fiz foi pegar uma palmeira e enfeitar, mano. Agora, palmeira? A árvore mesmo. É, palmeira. É um pinheiro, é aquele bicho ali, é? É. Não, pinheirinho de Natal, mano. Acho que esse bicho não sobrevive às temperaturas tropicais aqui de Fortaleza, não. É pior que isso mesmo, né? Tenho minhas dúvidas, né? Pinheiro de Natal, ele só sobrevive, ele é tipo como se fosse a cerejeira, né, do Japão, que ele só cresce. Ele só cresce em temperaturas altas, né, não, mano? Ah, eu acho que não, viu, mano? Porque eu, se eu fosse apostar, eu diria alto que é exatamente o contrário, mano. Ah, eu já ia dizer, como é que é alto, doente? Se os bichos é típico temperatura baixa, que eu quis dizer. É, pô, é, tu tá drogado. É, porque senão o Piauí era cheio de dinheiro. Pinheiro não é tipo como se fosse uma cerejeira, não? Eu não sei, não. Sei que esse bicho cresce em terras árticas. Como se fosse um cacto da caatinga. Não, mas peraí, velho. O pinheiro é como se fosse um cacto da caatinga, velho. Já vê isso. É, mano. Só nasce no deserto ali, o bichão ali, todo bonitão e tal. Aí o cara bota ele por aqui, que a temperatura é menos quente, aí o bicho fica todo paioso, todo mundo. Não, e aqui o pessoal vende, mano, esses pinheirozinhos de Natal. Agora eu não sei como é que é esses bichos, mano. Se é o pinheiro mesmo, ou se esses bichos pegam tipo uma muda de alguma outra planta e corta no formato triangular ali pra poder dizer, não, pinheiro de Natal, não sei o quê. Eu sei que há muitos anos, antigamente se comprava pinheiro nas lojas americanas, né? Hoje em dia um cara compra do coreano. Isso é doido. Mas... Não, pior nunca que tem esses bichos natural, não. Não, pior que é caro que são uma porra, mano. agora o cara for comprar essas bichas, velho. Se o cara não comprar ali nos coreanos, mano, que é 10 reais ali, a for comprar nessas lojas zona, assim, de decoração de Natal, mano, os caras pagam uns 50 conto, mano, um pinheirozinho pequeno ainda mais. E aqueles pinheirozinhos de um palmo, né, cara, bota em cima da geladeira. É. Isso da geladeira é comédia, viu? Eu sei que eu tenho a minha arvorezinha aqui no meu quarto aqui. Ah, tu botou, foi tu. Já é acelerar demais, ó. Eu ainda comprei o pisca-piscazinho ali. Pisca-pisca, mano. O nome daquelas lanternas é pisca-pisca mesmo. Eu conheço como pisca-pisca, mano, aquele bichinho ali. Tá, levou um choque tu com pisca-pisca. Meu pai já levou um choque. É doido, aqueles bichos são... O cara não dá nada por aqueles bichos, mano, mas... Aqueles bichos dão uma carga forte, mano, né? Porque o cara vê os bichos velho, fio velho de péssima qualidade, né? O bicho é pequeno, mano. Tem uns que vem descascado, né? O fio, o cara fica égua, já é isso. Pior, mano, que essa porra é igual na casa do Manel, mano. O cara guarda esse bicho e só usa uma vez no ano, mano. É, mano. Aí quando o cara tira esses bichos tudo de uma vez, o cara não olha como é que tá. É, eles aí o cara só vê assim. O cara... É, o cara só vê assim. Só vê um bolozão ali de luz. O bolo. Rodas... Eita, meu, o cara fica querendo desenrolar assim as bichos tudo da do nó, mano. O cara bota esses bichos na árvore, né? Aí vem o vizinho do cara, né? Dá uma olhada na árvore, vixe, a árvore tá bonita. Aí o cara vai botando a mão aqui, o cara só vê o vizinho puxando uma vez, vixe, mano. Cara, é, mas foi isso aí. É, mas tá dando choque aqui a árvore. Sabe que durante muitos anos o Manel utilizou essa técnica aí nas grades da residência dele, né? Ele enchia de pisca-pisca e quem tentava pular um muro e pegar na grade levava um choquezão doideira. É. Aí depois que morreu dois gatos dele, ele desistiu dessa parada aí. Teve um Natal aí que minha mãe foi preparar a árvore de Natal, né, e tal, ela foi montar. Aí meu pai, ele é meio metido a engenheiro eletrônico, né? Tá. Não sei o quê. Aí foi olhar o pisca-pisca, ver se tava prestando, porque tem aquela putaria, né? Se uma luzinha queima, as outras não acendem mais não, né? Corta o circuito, né? É, eu fico um lado piscando e o outro lado fica apagado, sei lá o quê, sei lá o que diabo é isso. Aí o bicho não queria acender, ó. Ele foi dar uma testada, hein? Peraí, deixa eu ligar aqui o pisca aí. Pô, o bicho deu papo. Ele, vixe, mano, já fez isso. É, mano, os pisca-pisca são traiçoeiros, mano. O cara não pode confiar nesses bichos, não, mano. Tô dizendo, mano. Eu levei um choquezão doideira, mano, que a minha mão bateu, foi na minha cara, mano. Aí ele também tá mentindo, hein, né? Esse cara aqui conta todas as histórias de uma boa, mano. O Manel começa a esticar, mano. É, mano, o cara se treme todinho, mano. Pensa que... O cara treme a mão bem rapidão, mano. Bem fortão assim, mano. É, mas é porque tu não tava bom não, viu, mano? Porque um cara que anda se tremendo todinho, mano. Tu já tava meio melado, não tava não nessa hora aí. Tá doido, mano. Eu achei que ia ficar grudado, mano. Grudado? É, mano, o DHD ia botar na tua lápide uma mensagem muito escrota, viu? Mas se tu morresse desse jeito aí... O Cheetos ali no teu enterro, mano. Ei, Cheetos, homenagem escrevendo alguma coisa na lápide do Manel... Aí ele ia escrever: deixa de ser burro, seu putaria. Ah, esse negócio de pisca-pisca é clássico. Esse negócio da loja do japonês também é clássico, né? Qualquer coisa que o cara vai procurar de decoração de Natal, mano, o cara vai lá, mano. É, mano, tu sabe que eu tive uma desilusão grande com esse negócio da loja do japonês, né, mano? Por quê, mano? Porque a primeira vez que eu fui na loja do japonês, mano, eu pensava que essa bicha vendia artigos asiáticos, né? É, comprar uns bonecos de anime lá e tal, uns mangá. Aí o cara chega lá, é só muamba, mano. Uma porra. Porrada de adesivo, umas bolsas falsificadas, cheio de guarda-chuva, uns boné da CIA, né? Da CIA. Quem dá maior valor esse negócio aí de loja do coreano, do japonês ali, é minha mãe, mano. Toda vida que ela vai no centro, velho, é, vamos passar na loja do japonês, mano, não sei o quê. Esses bichos lá falando, a minha mãe não entendendo nada. Não, né? Quanto é, não sei o quê. Bicho, é real, é 10. É 10. É 10 ali, Francisco. Ah, mas esse é um raciocínio certo, porque 10 reais é difícil de pegar falsificada, né? E o cara não tem dificuldade com troco. É espertão, né, mano? Pior que é verdade, eu nunca pensei disso aí, não. O 10 ali é... Ninguém se interessa em falsificar a nota de 10, né? É, mas é cabalístico, mano. Agora, a parada perigosa desse negócio de enfeite de Natal, mano. Que eu acho perigosíssimo essas bolinhas de enfeites de Natal, mano. Perigoso por quê, mano? Porque ela é doido, mano. Uma bicha dessa cair no chão, mano, é pior do que vidro, mano. Isso aí. Uma dessa já tentou pegar o teu pescoço, foi. Aquelas bolas de Natal. É, mano, o bicho cai no chão, mas só os tacos não de plástico, sei lá o que já é aquilo ali, mano, que os caras fazem aquele bicho ali. É, aquela bicha ali é uma boa armadilha, estilo Esqueceram de Mim ali. Esqueceram de Mim ali, mano. Esqueceram de Mim também é outro clássico, né? De se não tiver no Natal, não, ninguém faz nada. É Natal. Faz muito tempo, mas que eu não assisto Esqueceram de Mim no, na época do Natal, mano. Eu sei que diabo é isso, mas a galera não bota mais essa parada. Porque tá desligado do mundo, mano. Ano passado passou. Ano passado? Foi sim. Aonde, velho? Como é que ninguém me avisa, velho? Isso aí, véio. É porque tu é um cara bitolado no trabalho, mano. Tá no trabalho, quando tá passando Esqueceram de Mim, todo mundo para, mano. Todo mundo para. É, a galera lá da empresa nem avisa, meu cara, velho. É porque a empresa que o Joel e o Theo trabalham, mas é daquelas que o cara não deixa ter nem janela, mano, pro cara perder a noção do tempo. Putaria. Cara, isso é doido, mano. Dia você é doente, né? Isso é apavorante, mano. Eu já trabalhei numa empresa que era desse jeito aí. Os vidros era fumê pesado e tal, mano. O cara entrava na empresa e tal, e quando dava fé, o cara saiu, já era de noite, mano. Isso era estranho, mano. Se fosse você se rebelar, pedia pra botar menos, sei lá, um local que entrasse uma ventilaçãozinha, que isso é desumano, mano. Não, eles Esqueceram de Mim, mano. Tem todo esse negócio da mitologia natalina, né? Porque o cara... Mitologia. É, mano. O cara sim. É, não, isso é verdade. Que vai bem querer dizer, mano, que tu via aquela árvorezona de Natal cheia de presente, mano. Não queria fazer na tua casa, mano, aquilo ali, mano. E aí, aquilo ali é tradicional, mano. Quando você assiste o Esqueceram de Mim em dezembro, mano, você sente o espírito natalino, né, mano? Você, não, é isso aí. É, mas até é doido. Agora, tu sabe uma coisa curiosa que eu sempre me lembro, mano? Vamos dizer, o cara tem o Esqueceram de Mim, né? Aí tu sabe que o Macaulay Culkin, ele se casou, né? Aí isso é uma coisa curiosa, mas quando eu digo pra ti, o Macaulay Culkin se casou, na tua mente vem uma criança, né, se casando. Pior que é verdade. Percebeu isso aí, tu? Isso é estranho, tu não acha, não? Pior que é mesmo, viu? O cara nem imagina. É o filme dele que marcou mesmo. Esse bicho foi pra todo mundo, ele só fez esse filme. Ó, o doido, mano. Ele foi aquele que ele namorava com a menina e ele morreu ferroado por uma abelha, mano. Por Como eu tô dizendo, pra todo mundo ele só fez esse filme, mas ele fez esse aí, fez o Anjo do Mal. Ah, peraí, o Anjo Malvado, mas esse bicho já era, ainda era criança também, mano. Ele tinha meio. Então, isso que eu tô dizendo. Ele tinha a mesma idade, mano. Tu já viu uma foto desse bicho adulto, mano? Não, não vejo, mano. Tá todo mundo pensa nele, já numa idade lá na caixa prego, mas não, mano. Ele fez outros filmes. É, pra mim esse bicho é tipo um Bart Simpson. O bicho nunca cresceu. Ali. Tem que ser, mas não pode não. Inclusive, é um alerta que a gente tem que dar, mas você que tá ouvindo esse programa agora na época do Natal, não tente procurar fotos dele atualmente, né? Porque aí quebra o espírito natalino total, né? Aí tu sabe também o que é que não pode faltar na televisão na época do Natal? Show do Roberto Carlos. teve um Natal aí que esse bicho passou um... Não passou não, né, mano? Ou foi reprisado, sei lá o quê. Foi um reprise. Ixi, isso que o país não foi pra frente. Pra você ver como a situação é tão grave, né, mano? A galera nem deixa de passar, pá, deixa, né, mano? Taca a porra da reprise, mas não deixa de passar, né? É lógico, é ouro, né, mano? Esse bicho tem uma Lamborghini, mano. Ele deve estar refrescando aí, comendo as mulheres por aí. Não, mano, esse bicho tem um Lamborghini, mano. Roberto, velho. Tem, mano. Não é um Cadillac, não, mano. Esse bicho Cadillac é as ventas dele, mano. Ele tem um Lamborghini. Como é? Eu me lembro também do Cadillac. Essa Lamborghini é nova. Como é que seria a versão do Cadillac? Cadillac é a porra da música, mano. É o Cadillac, bebê. Mano, é o Cadillac, bebê. Ele fez uma música pra Lamborghini. Se não tiver uma música da Lamborghini, eu não acredito que ele tem, não. É. Na verdade, não é Cadillac, é Cadillac. É. Cadillac, bebê. Vamos todos, meu Cadillac, bebê. Não, mas é porque antes, eu tô corrigindo que antes da galera dizer que é vazilada minha, né? Aí eu tô logo dizendo que é Cadillac. Não vão me pegar, seus inúteis. Galera vai ficar ligada aí, qualquer besteira aí, é vazilada. Ah, mas o show do Roberto ali tem que ter também, ali no Natal, ali. Se o cara não tiver... Porém, eu nunca assisti, tu assistiu já? O João, o Neto assistiu, né? Ué, mano. E o show do Roberto. Tô louco, perdeu o show do Betão, né, mano? Tu... Sim, mas como é que era o nome do programa mesmo, desse bicho? RC, é? RC Show, alguma coisa assim. RC Show, mano? Já vem. Não, mano. Como é que é o nome do programa desse bicho? RC Show era escroto, viu? RC podia Show, ser RC Show se fosse no SBT, eu até dizer nada. RC Show é quase um churrascaria, né, mano? Um show de churrascaria. É mesmo. Vai derruba o cara, viu, mano? É, mano, agora invocado, ó. Só uma curiosidade aqui sobre o Esqueceram de Mim, mano. O Joe Pesci, mano. Quem era pra fazer o papel ali desse bicho era o Robert De Niro. É, doido ele se fosse o De Niro, mano. Ele... Aí se fosse o... Ia ganhar 15 pontos esse bicho aí, mano. Aí o Natal ia ser... ia ser escroto, mano, esse bicho como ladrão. O que foi que o De Niro não pegou, mano, esse bicho aí? Sei lá, mano. Uma dupla que ficaria massa pra vilões do Esqueceram de Mim é o De Niro e o Ed Murphy. Agora dessa parada aí do Esqueceram de Mim, puxando um pouquinho desse negócio de presente, eu me lembro de uma parada que tinha nesse filme, era que o Macaulay Culkin ali, esse bicho tinha um gravadorzão ali, que esse bicho ficava frescando ali, gravando as vozes, não sei o quê. E durante muito tempo, mano, eu queria um gravador daquele, mano. Égua, mano. Tenho que pedir pra minha mãe, não sei o quê. Ela sempre comprou... Sempre comprou aquele... Micro System, aqueles Walkman ali. O cara, não é esse não, não sei o quê. Ah, mas tu é doido, desde que eu assisti ali o Curtindo a Vida Adoidado, que eu entendi as vantagens do cara ter um gravador daqueles. Aquele gravadorzinho ali é massa mesmo, viu? Agora outra coisa ali que não pode deixar de passar ali no Natal, mas quando não passa, o cara fica triste, mano. É aquele especial de Natal do Chaves, velho. Especial é esse, mano. Deu da casa especial do seu Barriga, é mano. Que eles estão na casa do seu Barriga e tudo. Aí tá o Natal. Eu vou confessar que eu não me recordo. Olha isso aí ser tradicional. Isso, mano. Não, mas... Qual o Joel na tradição aí, ó, cara. Foi, né, mano? Clássico ali das tardes do SBT, velho. Chaves é não... mesmo? É. Quem diria, eu me lembro que tem um episódio especial de Natal, realmente. É, tá. Mas tá aí, que eu não me lembrava. Tem uma canção zona clássica ali, mano, do Queria Ser um Pastor ali. Queria ser um pastor. Mal o Chaves consegue comer o pão com presunto e queijo, mano. Você quer comer o quê, mano? O pão com presunto e queijo, mano. E presunto e queijo, mano. Sanduíche de presunto. Ah, é? Sanduíche de presunto. Essa aí é a versão 2012. Até tem que ter o queijo, mano. Cada dia que 2012. Passa, o raciocínio do Manel fica mais difícil, né? Do cara entendendo. Que é mesmo. Agora, a maioria desses seriados tem especial de Natal, né? Os Simpsons tem aí uns 20 cacetadas, né? Ah, tem, ó. Porrada, os Simpsons ali. A maioria desses seriados que envolvem família tem os seus episódios especiais de Natal. É pra tu ver como o Natal é marcante, né? Quase nenhum seriado desse tem, sei lá, o episódio especial do Carnaval, Dia dos Namorados. Agora, o Natal tem que ter, né? Tem que ter, velho. E o Asila também, né? Tem que ter um especial de Natal, né? Porque senão... A gente, como qualquer mídia de entretenimento, né? A gente não pode deixar de ter um especial de Natal, né? Inclusive a gente vai botar no Asila, né? Um gorrozinho ali de Natal ali nesse bicho. Ah, mas falar em gorro, o que é que eu acho disso aí, mano? Das empresas que obrigam a negada a trabalhar com gorro. Isso aí é escroto, mano. Puta merda, mano. Que pariu, mano. Porque o cara fica naquela putaria, mano. O cara já tá puto ali porque no... tá trabalhando no Natal, mano. E eu acho escroto demais, mano. Isso aí, mano. É doido ainda, graças a Deus, mano. Ainda bem que eu nunca trabalhei, mano, nesse negócio de véspera do Natal, não sei o quê. E nem tá... e nem uma empresa, mano. Até que enfim, até agora, pelo menos, nas vésperas do Natal e final de ano, eu nunca trabalhei ali. Deve ser foda. Ó, mano, tu sabe que tem... Além do cara ser obrigado a usar essas fantasias e ser considerado assédio moral, o empregador ainda fica fresco, né? Não, mano, porque ele sabe que o cara tá puto, né? Ele acha que o gorrozinho vai animar, né? O cara, não, mano, o gorrozinho aí e tal, não sei o quê. Daí o cara fica trabalhando com o gorrozinho, o cara, os clientes vão entrando, é o cara com a cara zona feia ali, com não, e o cara, pior é isso, os clientes vão entrando, é pelo fato do cara tá com o gorro, os clientes pensam que o cara também tá feliz, né? Os clientes, ah, feliz Natal, não sei o quê. O cara com a cara zona feia ali, é, mano. O cara com o gorrozinho ali, puto de raiva. Encontrei pelo caminho, falava que estouro, que beleza de carinho. E fui me acostumando e do caramba, fui gostando do carambeque, do bico. Quero conservar o carambeque, o Cadillac finalmente ficou pronto. Lavado, consertado, bem pintado, em canto. O meu coração, na hora exata de trotar. So this is Christmas, and what have you done? Another year over. Sei não, mas realmente dezembro é um mês foda, mano. Ah, é? É um mês foda porque tudo em dezembro envolve comida, né? O pessoal faz amigo secreto, confraternização, não ixi, sei o quê. Mano, ixi, amigo secreto ali é doido. Ah, galera lá do trabalho, né? Ah, vamos fazer amigo secreto, não sei o quê. Aí, não, a galera sempre estipula um valor, né, pro presente. É, qual é o valor ali que a gente vai botar aí? R$50. Aí o cara, eita, menino. Podendo nego, né? 50 conto. Aí só o Manel assim, esse bicho, não, mano, é isso, mano. A gente mal recebeu o décimo, vocês já querem gastar, não sei o quê. Pior que 50 conto ali é pesado mesmo, mano. Pô. 50 conto é quantas doses de cachaça, Manel? Manel chiou logo, mano. Esse bicho, é, mano, 50 conto, ó, é isso. Esse dose de cachaça vai dar uma porrada, viu? Jupiteria que o Manel botou nas sugestões ali de presente, botou um subwoofer, ainda botou o link ali da loja ali que... Vem vendendo. É, mas subwoofer. Subwoofer zona deve ser uns 200 conto, velho. É, mas a melhor resposta que eu já vi até agora de sugestão de presente para amigo secreto é o cara dar um envelope com dinheiro. É bem sacado, né? Eu botei essa daí na minha sugestão ali. Vamos ver. Ah, todo amigo secreto sempre estaria. Eu digo isso aí, ó, mano. Ah, bote 50 conto no envelope. MD, né? A não ser quando o presente é a maior, né? Que aí que tem essas situações, né? Quando alguém quer puxar o saco de alguém e tal, dá um presente melhorzinho, né? E tal. Não, aí o foda aí criatura, é o. Aí a outra mulher lá pede um perfume de 80 conto, ó. É, mas sabe o que é que eu fazia? Se tu fosse tu, mano, eu ia lá no centro. Nessa época do ano, mano, lá no centro tem uns caras que tem uns carrinhos de mão, mano, cheio de perfume. Que até os perfumes são embalados assim com papel filme, mano. Esses bichos não explodirem em contato com o sol quente. Liga? Os flodis. É 20 conto qualquer perfume, mano. Se eu fosse tu comprar um desse, dava pra mulher. Faria os perfumes tudo adulterado dele. É, mano. Agora invocado que o Manel, esse bicho tirou um cara lá da empresa. Aí o cara não botou nada ali nas sugestões dele. Dá uma gravata, mano, pra ele. Não, mas se ele não botou nada nas sugestões, aí tu não dá nada, mano. Tu chega lá, Chega lá com as mãos abanando. Né? Chega lá com as mãos abanando aí. Veja, mas cadê meu presente aí? Não botou não lá, não sei o quê. Ei, mas tu sabe que foi massa ano passado, mano. Ah, ano passado, de Deus, né? Fizeram um amigo secreto da repartição todinha, né? Aí, beleza, eu quero ver pro amigo secreto, mano. Aí o meu chefe já tinha uma idadezinha um pouco avançada, né? A gente, ei, meu, tá em comprar o presente, não, mas eu vou, meu chapa, relaxa. Quando chegar lá no dia e tal, é beleza, né? Aí quando foi o amigo secreto amanhã, a gente tava aqui de tarde, ele, vixe Maria, comprar o presente, ó. Me esqueci. Aí dizer que ele tinha perdido o papel, mano. Aí, bicho, perdeu o papel e como era o nome, rapaz, não lembro não, ó. Aí, vai dar, vou ter que comprar alguma cor unissex aqui, porque... Unissex, ó. É, porque caga o pau, o cara sai perguntando pra todo mundo aí quem foi que tirou e tal. Putaria. Eu sei que foi foda, aí o pessoal lá fazendo hora aí, vixe, mano, e o cara lá, quando te chamarem, mano, como é que tu vai fazer, porque o amigo secreto tem essa... esse gary-gary, né, o cara tem que dizer as pistas de quem o cara pegou, né? Aí o cara, né, é uma pessoa, não sei o quê. Mas aí o cara tem que tomar cuidado, viu, mano, porque o cara falar uma besteira e queimar o filme ali numa frente do chefe da máfia ali no instante, viu? No amigo secreto ali do ano passado, eu achei putaria, porque teve. A galera fez um amigo secreto do Troca ali, que eu nem entendi muito bem ali como é que. Amigo secreto de quem, mano? Do Troca. Eu nem entendi como era essa brincadeira, aí os caras disseram, é, mano, já é isso aí. Já vi amigo secreto é esse, mano. Aí quando os caras mostraram lá, foi até massa lá na hora e tal, não sei o quê. E foi os caras dançando essa parada e tal. Não, botava os presentes tudinho em cima da mesa. Aí os caras chamavam o nome da pessoa. Aí o cara tinha que tirar um presente. Ah, eu quero esse aqui. É, o cara sempre pegava o maior, né? É, pois é. Aí chamava outro cara. Ah, agora é o fulano. Sorteava lá. Aí o cara escolhia. Ah, eu quero o presente que o fulano de tal pegou. Aí o cara pegava e trocava o presente com ele. Ah, aí também, aí... Aí o último cara era o que se dava bem, né? Que ele podia pegar o de qualquer um ali. Ah, aí yeah. É... Já é isso, mano. Eu achei que estaria porque o... O chefe da empresa... Esse cara era o último, né? É. Ele tirou, ele botou lá um envelopezão, ó. Um envelopezão na mesa. Isso é massa, ele falou. Isso é esse bicho assim, aí. Todo mundo assim, com o olhão, assim. Vixe, meu envelope, não sei o quê. Envelopezão, não sei o quê. Todo mundo queria um envelope, né? Uhum. O Manel dizendo assim, ei, meu, vi contra a Lutz ali, eu só vi um 5-2-0 ali. Aí o cara foi, não, velho. É, mas não, mas será que é um vale de 500 conto, velho? Ficou aquele climazão ali de mistério. Foi quase... Ei, mano, eu vou te dizer que um 520 é uma nota do Banco Imobiliário, mano. Como é que esse bicho é um 520 e pensa que é dinheiro, mano? Dois é tipo como se fosse 500 conto. Todo mundo lá, vixe, mano, não sei o quê. Tem que ser o envelopão, aí. Ficou todo mundo doido ali pelo envelope. E foi putaria demais, mano, isso aí, mano. E afinal, mano, dentro do envelope tinha só um parabéns, né? Tinha o quê, mano? Erro no envelope ali. R$ 50. Pô, a porra do envelope foi na mão bem de 10. É, e ficou aquela tensãozona tipo Sherlock Holmes, mano, assim. Os caras... Peraí. Eu fiquei com uma dúvida agora. É. Vamos dizer, começa o amigo secreto da troca, né? É. Aí o Manel pega o envelope. Sim. Aí me chama, né? Vai lá, né? Ah, beleza. Não, eu quero o envelope do Manel. Aí eu pego o envelope e o Manel fica sem presente, é? Não, tu recebe o teu presente. Tu escolhe... Tá, não, tu é assim, tu fica os presentes na mesa, aí tu escolhe um presente da mesa, aí tu abre pra ver o que é. Aí se tu não quiser, tu pode trocar com uma pessoa. Vixe, aí é foda, é o primeiro se fuder, porque vamos dizer, o Manel pega o envelope, né? Aí o Manel é meu inimigo. Vixe, fulerá com o Manel. Aí eu vejo um envelope que eu sei que é uma caneca. Aí eu pego a caneca, aí, vixe, eu não vou querer não, ó. Aí, Manel, vamos trocar aqui, aí pronto. Aí o Manel vai ficar com a caneca até o final do jogo. É. Jogão, viu, Messi aí, mano? e ficou com uma chapinha de cabelo. Doido, mano. A chapinha foi no sorteio. Não, eu fiquei meio puto, ó, mano. Porque a galera ali já sabia que eu tinha um PS3, né? O cara é rico, né? Você fala, ah, mas esse bicho é rico, mas tem PS3. Aí, depois do Amigo Secreto, teve o sorteio, né, da empresa ali. A galera trouxe um bocado de presentezão periférico, né? Uma TV de tubo ali, uma bicicleta. A bicicleta eu acho que era o mais caro que tinha lá. Tinha sanduicheira, chapinha. Aí tinha um Master System 3, velho. Aí na hora do sorteio, mano, meu número caiu no Master System, mano. É o vixe, compadre. Aquilo ali é uma merda, mano. Aquilo ali é um videogamezinho genérico, mano. Esses videogamezinhos que o controle só tem um botão, mano. Não, é aquele Master System que é azul. Você só tem um botão, é um Atari. Mas é uma história de Natal, tem que ser um Master System, mano. Não pode ser um videogame genérico, não, pô. É, mano. É doido, né? Natal é o Natal. Ó. É aqueles ali que vende... Hoje em dia, até hoje, vende Master System. Sim, aí tu tirou o número e tu foi lá receber. Eu tirei, eita, Master System, puta que pariu. Aí, nossa, tiozeta, vai dentro. É, mano, até doido, velho. A hora entrou um bicicleta, um Master System, ia com o Master System com os dois pés, mano. Tá doido, né? A vendedora que trabalha comigo. É gostosa. Ela viu assim, aí, bicho, mano, tu ganhou o Masterzão, foi. Ah, mas tu não já tem um PS3, velho? Troca com a minha chapinha, velho. Acredito não, mano. Aí eu olhando assim... olhando assim, eu... Égua, mancho. Aí a minha noiva tava do lado, aí eu... Tu vai querer trocar? Eu... Não troca não. Aí quando trocava mesmo, eu dava uma rasteira nessa mulher, mano. Tu é doida? Aí a minha noiva disse... Não, mas eu tava precisando mesmo da chapinha. Aí eu... Não, mancho. O Master, o cara todo... Ô, doido, a chapinha é 20 conto, velho. É só o Masterzão indo embora ali. Aí a galera ainda ficou dizendo, ah, mas tu já tem um PS3 aí, pra que tu quer outro? Aí, coleção, mano. Aí, o cara assim é égua, mano. Sei não, viu, meu? O cara... caindo uma dessa, mano. É, mas ficou... Se fosse o Manel, não dizia nada, não, mano. Que o Manel vive sendo enganado pelas mulheres aí, esse bicho dá o Deus e o mundo não leva nada, mano. O cara trocar um Master numa chapinha, mano. Puta merda. É, pior que ficou aquele olhar, todos aqueles olhares assim pra cima de mim aí, bicho, mano. O cara não vai trocar, não, bicho otário, não sei o quê. Trocava, não. Digo, não é mal, não, minha senhora, mas tem como não. Me volte 50 conto aí que a gente conversa. O cara nem ficou com o Master, mano. Como é que pode, velho? Ah, nesse ano, se eu tirar o Masterzão de novo, eu não troco mais, não. Ah, já tenho PS3. Não, vai se fuder. E se a mulher te oferecer um espremedor de laranja? Um espremedorzão de laranja. Décimozão, mano. Aí décimo terceiro. O bicho é o que abre as portas, velho. Não, o décimo terceiro ali, quando vem, mano, o cara já fica alegre, velho. Tu sabe que eu acredito em espírito natalino, mas eu acho que o 13º é um dos maiores responsáveis pela alegria de dezembro, sabia? Ah, o dezembro é o melhor mês por causa disso, mano. Todo mundo tem dinheiro sobrando e tal, o pessoal é estragado. Ou porque tu sabe que normalmente durante a semana é assim, né? O cara vai almoçar com os colegas dele de trabalho, né? E o cara compra um Coca-Cola 2 litros, é a maltaria, né? Pra rachar. Não, mas bora dar R$2 aí. O cara, não, mas tem um ginão, não sei o que e tal. Aí quando é em dezembro, tem isso, não. O cara, não, mas peça logo uma de 3 litros aí que eu pago, né? Ah, mas o décimozão, eu acho que tu é doido. A primeira vez que eu recebi esse bicho, eu fiquei alegre demais, mano. Eita, mano. Décimozão, né? Não sei o quê. Aí o cara, vixe, mano, como é isso aí? Não, mano, o cara vai receber mais um salário. Aí o cara, rapaz, é não, mano. O Caralho! Mas um salário sem descontos, né? Tem essa agravante aí. Tem muita gente ali que ou escuta a gente, mano, que o cara não tem nem ideia, mano, como é que funciona o 13º, velho. O Manel é uma dessas pessoas, mano. É, o Manel foi o que, vamos dizer, ele recebeu o primeiro 13º dele esse ano, ele pode dar um depoimento mais recente, né, de como é a sensação. É. Eu não recebi ainda, né, porra. É isso, mano. Todo mundo recebeu, mano, da empresa. Só tu não recebeu, mano. Obrigado, mano. Não, mano, mas responde na sinceridade. Sabe como é que funciona o 13º, tu? Não, mano. Não tem nem ideia, não, mano. O Joel disse que é há 5 anos de existência da carteira de trabalho. Mano, doido, você é o PIS, doido, mano. As outras doidas lá do... Ah, foi o PIS, né? As outras doidas lá do trabalho disseram que era 5 anos de carteira assinada. Doido, cara. Tá, e já reza a lenda que eu... E o que eu acho é que o cara tem que estar trabalhando no mínimo 6 meses no trabalho, eu acho. Quer dizer, 6 meses não. Tu sabe que quando passou 3 meses, sei lá. Então ganha o relativo ao período que trabalhou. Tu sabe que quando o Manel foi contratado, na entrevista dele era assim. O chefe lá da empresa perguntou, não... Você sabe como é que funciona o 13º? Não. Você já ouviu falar do PIX? Não. Nunca ouvi falar. Como você tá contratado? Neto é o nosso economista do trabalho ali, ele pode explicar melhor como é que funciona o 10º ali. É porque o 10º no Brasil, ele é uma parada ilusória. Ixi. Porque o... Já vai tirar... Normalmente, assim, o... Já vai... Não, mas isso é uma coisa séria. No Brasil, o pessoal trabalha com a política de remuneração mensal, né? Você trabalha normalmente, você trabalha um mês e no final do mês você recebe o dinheiro, né? Uhum. Pelo período que você trabalhou. Não sei se vocês já repararam, na maioria dos países de primeiro mundo, nos Estados Unidos, na Europa e tal, o cara recebe a remuneração dele ou por semana ou por hora trabalhada, né? O cara trabalha X horas e o cara tem um valor da hora aula, da hora trabalhada, né? É. O que acontece no Brasil é assim, como a gente recebe por mês, vamos dizer, acontece alguns meses que o cara trabalha 4 semanas e o outro cara trabalha 5, né? É. Então, essa uma semana que o cara trabalha a mais, vai acumulando. Aí quando chega no final do ano, o salário que a gente ganha mais é justamente para cobrir essas semanas que a gente trabalhou sem receber. Por isso a primeira parte, que isso é uma ilusão grande. O cara pensar que recebe 2 salários. A explicação financeira nada mais é que, vamos dizer... Eu digo que só o cara tem essa ilusão aí. Oh, doido. Todo mês que o trabalhador trabalha com a carteira assinada, ele tem direito a 1/12 do seu salário. Uhum. Você trabalha 12 meses, consequentemente, no final do mês você tem direito a... 13º. E o PIS, esclarecendo a dúvida do Manel, você tem que ter a carteira de trabalho há 5 anos, não precisa estar assinado e, por exemplo, a gente está em 2012, né? É. Todo mundo que possui carteira de trabalho desde 2007, independente dela estar trabalhada e a pessoa trabalhou pelo menos um mês em 2011 com a carteira assinada, tem direito ao PIS. É 3 meses, né? É um mês só. Um mês? Desse jeito. É, se tu tem tua carteira desde 2007 se tu só trabalhou fevereiro de carteira assinada, foi o mês do carnaval, e o cara foi, o cara que te contratou pagou os impostos direito, quando foi em 2012, você tem direito ao PIS. Oi! Só o cara indo amanhã no banco. Só sair o carro aí. Só o cara indo pegar amanhã, cara. É, mas por que que o cara tava na outra empresa que eu trabalhava, o cara tava pagando associação? Mas é. Sindicato. Sindicato dos marceneiros. Tu não era marceneiro, mano. Ai, que lascar, mas tu não tava pagando... com marceneiro, mano. Tu não tava trabalhando na marcenaria, velho? Tô nada a ver com marceneiro, não, mano. O quê, mano? Tu é marceneiro, não quer ser do sindicato, é, mano? Tu é doido, mano. Eles quebram tuas pernas, mano. Agora, nesse cash, eu já sou marceneiro, ó, carinha. Todo cash, eu sou cor diferente, ó. É, mano, dá pra saber que, inclusive, vocês podem acionar o sindicato dos marceneiros pra fazer piquete lá em frente à empresa de vocês. Piquete? Piquete, ó, piquete é meu bilau, vai ter, mano. É sério, porra. Se tu, se tu paga um sindicato, mano. Ou como é que se diz? Tu pagou um sindicato. O sindicato é pra defender teus direitos. E a empresa tá metendo a mão no teu dinheiro, mas chama o sindicato, mano. O sindicato vai com condizona com caixa de som lá pra frente. A empresa agora não tem nenhum sindicato, não, né? No contra-cheque. Isso é toda vida, mano, que o cara que eu, pelo menos, recebi 13º, nem tinha recebido ainda. Chegava em casa, minha mãe perguntava logo, cadê? Recebeu o 10º? Eita, menino. Nem chegou ainda, né? É, mas isso aí é foda mesmo, mano. Ela já tá meio sapato, né? O cara daí recebeu, né? Cadê o 10º? Eu sei que tu recebeu, né? Diga a verdade aí. Rapaz, primeiro o cara tinha o sapato, né? Não, mas é, mano. Normalmente as mães ou companheira dos caras tem essa parada, mano. Fica aqui dizendo assim, pá, como é que tu não recebeu e todo mundo recebeu? Né? Tem esse negócio. Cara, não, mas a empresa ainda depositou. Não, mas eu falei com a fulana já recebeu dela. E aí? E aí? É uma parada séria, mano. Meu 10º, Manel. Tua mãe já tá de olho no teu 10º? 10º do Manel já tá todo comprometido, mano. Não, mas dessas motos não. Moura não, mano. Sei não, viu? Não tem dinheiro. Moura tem, né, não, mano? Esse bicho já... Ela só me pede dinheiro emprestado, mas... Bicho, tá o banco da família. O pessoal precisa de dinheiro, recorre à tia. É. A jotagem. A jotagem da família, né? Não, mas é sério, eu vivo emprestando dinheiro aqui pro pessoal, aí me pagam de volta. Mas é porque ela quer pagar mesmo, por causa que ela sabe que, estando comigo, mano, o dinheiro tá guardado. E com o Moura, tá no lixo, entendeu? Então... Tá contigo, tá com Deus, é a filosofia do... E quando o Moura te pede emprestado, ele paga? Aí é dinheiro perdido mesmo. E quanto é que tu tá cobrando de juros, Maí? Não tô cobrando nada não, mano. Pra mim também tu não cobra não, que eu sou quase da família, né? Se eu precisar de uma grana tua aí... O cara nem recebe, velho. É, mano, 10º, a galera já fica planejando ali. Ah, tu sabe que não é só a família do cara, não, né, mano? Os ladrão também é tudo de olho, né? Porque tu sabe que em dezembro realmente é uma época mais feliz, mas pra todo mundo, né? Mas até pra categoria dos assaltantes, mano. Que é roubo demais, mano. Demais. É doido. É, com certeza. Ele fica só observando os dois e indo comprar presente e tal, aí... Cheio de sacola, mas tu sabe que tinha... Na antiga empresa que eu trabalhava, tinha uma... colega minha, que ela voltava pra casa assustada, mano, porque ela dizia que na época de dezembro, mano, a linha que ela pegava pra voltar era um assalto na viagem de ida e um assalto na viagem de volta, mano. Certeza, mano. Aí tu sabe que Fortaleza aqui ainda tem outra atividade turística, né, que é os arrastões de dezembro, né? É atividade turística, né? Eu sei que esse bicho... Legal, ela fica lá de cima dos prédios assistindo, né, e aí, ali vai começar o próximo arrastão. Arrastamos, é, mano. Pior, velho, que é sempre ali no Réveillon, mano, que esse bicho acontece. É, me ouvi dizer que vai ter arrastão, não sei o que, vamos fazer um arrastão na beira-mar. Ali tudo. Tá na beira-mar, não sei, não. Agora no centro, rapaz, é cheque, viu, mano? Agora eu nunca vi, mano, esse negócio de arrastão. Arrastão é relativo, né? É, eu também, é falar, eu também nunca presenciei. Ora, mano, a minha esposa... Mas agora como é que isso ela... se reúne, mano? Chega um bocado de cara. Não, é assim. Chega aquele... É só assim, mano. Minha esposa, ela já trabalhou no centro. Na época ela trabalhou, é por isso que eu tô dizendo que todo ano tem, mas acontecia, mano. Normal, vamos dizer, duas vezes por semana. Começa os caras assim, gritando, arrastar, arrastar. Aí pronto, mas aí quem é apavorado, mete o pé na carreira, o cara vê, corre. Aí enquanto o cara olha por lá, tá todo mundo correndo. Aí tem uns descuidistas, né? Aí, vixe, mano, aí o cara tá dentro da loja, aí bota o manequim debaixo do braço e sai correndo. Não, mas é por causa que, tipo assim, vai, eu nunca vi, nunca presenciei, mas a gente já vê as imagens, né, em alguns cantos. Mas, oh, pai, olha, eu nunca vi, mas eu vi na televisão. então tu viu. Eu vi pessoalmente, pô. Presenciei. Aí tu acha que é tudo montagem, é? Aquelas reportagens. Não, doido. O cara da TV chegou aí, vou contar aqui como é que eu vi. Que a gente vai gravar e tal. Começa com ele. Tá legal, um monte de mirim, mano. Na presencial, tô dizendo ali, doente. Ele tá lá correndo junto com os maconheiros lá, tentando fugir. Se tu tivesse no centro e o cara chegasse do teu lado e começasse a gritar, mano, arrastão, mano, corre, corre. Saia correndo ou tu roubava alguma coisa? Vixe, meu, certeza ele saia correndo. Mas lógico que eu saia correndo, sendo que eu tinha que me identificar pra qual lado correr, né, primeiro? Vai correr em favor do sentido contrário do arrastão, é pariu. É, mas eu tô imaginando agora que a cena deve ser putaria demais, ó. O cara vendo esse manão meio parado, correndo desesperado de uma hora pra outra, mano. Arrastão! O cara balançando a cabeça, né? Bicho, cadê? Então não, né, mano? O cara nem corria, o cara... Corria pra cima. Mas tu sabe que essa parada, o 13º, ele é importante, porque é um mês que o cara ganha o dobro, né? E é um mês que o chefe fica puto, né, ali. É. Rapaz, vai cuidar bem isso aqui, mano. O salário aqui tá sendo pago dobrado. Tá, baitola tá recebendo 10º, filho da... Baitola tá recebendo 10º, o ruim de dezembro é que o cara recebe o dobro e trabalha a metade, né? É, mas eu acho que isso aí devia ser uma filosofia pro comércio, viu, mano? Porque o dezembro é o melhor mês de se trabalhar, mano. É, até doido. Se todo mundo fizesse um acordo pra, como é que se diz, dobrar o salário de todo mundo e todo mundo trabalhar metade, o Brasil ia pra frente. E a qualidade de vida ia subir, todo mundo ia ficar mais alegre e tal, né? É, isso com certeza, né? Todo mundo mais saudável ali, todo mundo sorridente no meio da rua. É, mas o cara ia gastar mais. Paz do Senhor, né? Ia gerar mais dinheiro, ia diminuir os assaltos, era a solução, mano. Movimentar a economia do país, né? Inclusive, todo mundo tava dizendo que a Copa que ia salvar o Brasil, né? Mas o bicho tá pegando, a Copa tá chegando aí, as coisas tá piorando. A solução que vai ter, eu acho que vai ser essa, mano. O cara botar pelo menos mais uns 13º aí no meio do ano e tal. É, agora tem esse negócio do 13º, pros políticos tem o 14º, né, velho? Ura, mas vai até o 16º. É uma escrotidão muito grande, é isso aí. Ah, mas vocês estão frescando, né, mano? É sério, porra. Não, mas porque tem vários órgãos que, vamos dizer, tu já ouviu falar do negócio de participação nos lucros da empresa? Já ouviu falar disso aí? Daí. Pronto, é assim, vamos dizer, a empresa tem que pagar o 10º, obrigado. Aí algumas empresas que são mais gente fina, no final do ano eles apuram. Alguns órgãos públicos fazem muito isso. Vixe, uma empresa que ganha dinheiro demais, ó, vamos dividir esse dinheiro aqui com os funcionários, né? Tal. Os caras falam, vamos. Aí eles pegam um montante, dividem pros funcionários tudinho. Aí essa quantia a mais, eles chamam de 15º. Aí as empresas, vamos dizer, mais generosas ainda, dão 16º. E assim vai indo. Escrotidão ali que eu vi uma notícia uma vez, mas que a galera queria abolir o 13º. Foi até um político aí que queria, não sei o quê. Rapaz, queria que deram o fim nesse político, né? Porque tu é doido, o cara abolir com o 13º. Assinar o pacto que quer acabar a própria Copa, né, o cara? O cara acabar com o 13º, mano. O cara pedir pra morrer mesmo, mano. Tu sabe que o 13º é um negócio tão sério, mano, que tem um participante desse cast que eu não vou citar o nome, mano. Que em agosto o 10º dele já tava todo comprometido, mano. Esse é o Joel, mano. Não tem segredo, não. Aí dentro. Não tem segredo não, mano. Aí dentro. Cara, não vou contar, ó. Aí dentro. É, porque infelizmente o 10º é tipo como se fosse um gargalo, né? O cara vai segurando as contas ali no mês e tal, porque ele sabe que quando chegar em dezembro tudo vai estar mais folgado, né? Ora, mano, tu é doido. O cara vai conseguir pagar aquele videogame e tal, as prestações do carro, o cara vai se segurar. Oi, tô dizendo que é o Joel aí. As mesmas razões, ó. Pagar o videogame, a prestação do carro, a gasolina do mês ali. Gasolina do mês, ó. Que mês, mano. Ninguém trabalha em dezembro, não, mano. Mesmo. Na verdade, nós vamos trabalhar. É doido, é. Agora, falando em não trabalhar, outra coisa também muito boa, o 10º é a prioridade máxima. Mas, né, nós só não vamos trabalhar 10 dias de dezembro, macho. Então, tu vamos trabalhar de um jeito, olha, porra. Tu ainda diz soma? Tu é doido, é, mano? Se eu passasse 10 dias de dezembro em casa, eu tava agradecendo, mano. Era pra gente trabalhar pra menos. 30, mano, que o teu é recesso total, mano. Tu é fechado, sabe? É, mano, tu é o vagabundo master, viu, Manel, mano? O cara já trabalha a quantidade que tu trabalha, mano. Os caras te dão um terço do mês de férias, mano. E tu ainda vai reclamando, mano. Eu não tô reclamando, não. Tô dizendo que a gente vai trabalhar. Tá. O Joel tá dizendo que nós não vamos trabalhar. A gente vai, ué. É, eu não vou trabalhar não, tu é doido. Esse recesso aí vai ser aproveitado com a minha gata. É, porra, tá mal. Vai pausar, ué. Agora, Manel, e as comidas? Tu sabe que eu admiro o Manel, mano, porque podem falar o que falar, esse bicho não volta atrás na convicção dele do peru. Ei, Manel, o que é que vocês costumam comer aí no, na época do Natal, fim de ano aí? Piruzão. Piruzão, né? O peru é com vocês aí. Ah, mas porque em vários natais, mano, a minha mãe dizia, não, vamos comprar o piruzão de Natal, não sei o quê. Aí quando ela chegava com um frangozão rolete, velho. Ah, diabo, é isso, velho? Rolete, ó. Frangozão todo aleatóriozão, assim. Que isso é, sacanagem, eu já peguei esse macete, mano. O cara compra o peru em agosto, quando ninguém tá dando muita atenção pra esses bichos, né? Eles estão tudo lá. Dando atenção pro peru. Pois é, o cara compra, deixa esse bicho na geladeira, bem condicionado, que aí quando é em dezembro o cara economiza uma grana. Pior que essa estratégia é boa mesmo. Foi um golpe aqui da padaria, mano. Por quê, velho? A dona Norma que encomendou um peru lá e tal. Aí comprou aqui no Frangolândia, um bicho bem 40 quilos. Foi bem 100 reais, sei lá quanto foi essa porra. Aí, um piruzão, né? Piruzão. Aqueles estilos. Foi depois, mano. Aqueles estilos dos filmes americanos, né? Aqueles de. Ai, dá uma. Aí, né? Aí tava lá. O quê, velho? Levou o bicho ali pra padaria. Levaram o bicho pra padaria ali, porque lá tem aquelas porra na zona doideira, né? Quando for depois, o meu irmão foi pegar lá, aí o diabo aí não tava mais não. A galera tinha. Levado o bicho, deram foi um frango rei mó pai, ó. Também isso, mano. Deram foi um. Qual o nome daquele bicho? Um Chester, ó. Quem foi? Um Chester. Chester. Ai, não rolou bala, não, mano. Não, foi uma putaria lá, e quando foi da outra vez, o cara quis dar um vale pro próximo ano, ó. Porque é cobrado, né? Ele cobra 10 reais pra botar usar o forno lá pra preparar o peru pro mesmo dia, né? Porque é bem rapidão. Aí pega de tarde, né? Entrega de manhã, pega de tarde, coisa assim. Aí os caras quiseram dar um vale pro próximo ano, ó, pra não pagar. Mas tu guardou o vale? Não, não tava lá, não. Fez quando tu viu que o peru tava menor, mano. Aí dentro, né? É, velho, tá falando aqui do peru, mano, aqui, velho. Ah, se lascar, mano. É, vai, tu. É, mano. Onde é que tava o Alcione nessa história, mano? Não é, mano. Alcione não passa Natal com vocês, não? Não. Ah, bem isso, mano. Porque o Alcione gosta de peru, mas ele sabe que toda vida rola uma esculhambação dessa, uma degada forte com o peru do cara, mano. O pior, velho, que eu sempre quis que a minha mãe fizesse, né, o peru aqui e tal, não sei o que, pra gente comer. Acho que eu tinha dado um dinheiro pra ela, alguma coisa assim, sei lá o que, pra comprar o peru, né? Aí é, piruzão, não sei o que. Cara, aí chegando Natal ali, o cara sentindo o cheiro, vixe, mano, piruzão ali e tal, isso deve estar só a massa, velho. Aí o cara lembrando ali das fotografias desse bicho assado todo douradozão ali. Como é, mano, tu guarda fotografias do peru, mano? É, porque na caixa, no... guarda fotografia do peru, aí. Aí quando ela puxa do forno, aí um frangozão muito louco lá. É isso, velho. Que as mães têm mania de fazer isso aí, né? O cara tá assim empolgado aí. Não, mas esse ano o Natal vai ser doideira. Vou dar 100 conto ali pra comprar o maior peru que tiver. O cara, é. A mãe do cara chega do supermercado, né? O cara na expectativa, né? Pensa que é um piruzão tipo que o Manel dá valor e tal. Aí a mãe do cara chega com um bocado de sacola, né? O cara, vixe, mas cadê o piru? Não, é porque eu dividi aqui, comprei outros ingredientes, não sei o que e tal. Aí acabou um peru de 30 conto. O cara... E a putaria maior ainda, mano, porque esses bichos, mano, essas galinhas congeladas, tudo vem com essa putaria, vem mais água do que a galinha em cima. A mano, quase 50% do bicho é só gelo. Não, mas os bichos são tão mala que tu sabe que antigamente eu tinha uma estratégia, mano. Quando eu ia comprar qualquer tipo de coisa congelada, eu ia fazer mercantil, a primeira coisa que eu comprava era, por exemplo, o frango, a carne, alguma coisa assim, né? Porque aí o cara passava meia hora no supermercado, o bicho descongelando, né? A água escorre e tal. Aí quando o cara ia passar, já tava no preço lá embaixo, né? Aí os caras de supermercado são tão mala, mano, que na hora que o cara compra o produto, esses bichos já pesam, mano, pro cara ir com gelo e tudo. Mano. Ué, mano, e o gelozão pesa, mano, o gelo é pesado, mano. Acho que dá... Não, que o gelo seja pesado, mano, porque, sei lá, se o quilo do peru for 10 reais, mano, o cara tá pagando 10 reais o quilo do gelo, mano. Já quer ver, viu? Agora eu me lembrei de uma história clássica, véio. Não tem nada a ver com o Natal ali, mas a história é boa. Porque eu e minha família, a gente tava numa churrascaria, né? Acho que era aniversário. Alicate. Era pior que era do Alicate mesmo. O Reginaldozão ali. Aí tava todo mundo lá. Acho que isso era aniversário do meu pai, alguma coisa assim. Aí a gente pediu um galetuzão, né? Aí lá vem um cara com um galetuzão, um baião. Eita porra, mano, dá de pau aí, não sei o quê. Lá vem um cara, né? Aí deixou o galeto assim. Dá de pau num galeto, ó. Aí lá vem um cara, deixou o galeto assim na mesa e tal. Aí meu pai olhou assim, aí olhou pro galeto. Aí... Ei, bichão, peraí, cadê a outra coxa ali do frango? Frango. Não, mano. Eu... Deram um frango perneta, mano. Foi, ó. Vigi. Aí o cara ficou olhando por lado, assim, aí meu pai... Cadê esse aqui? Abriu os braços, aí. Tô fazendo a parada com a mão, né, pra frente e pra trás, assim. Aí o cara... Não, peraí, não sei o que. Aí, lá vem um cara trazendo uma coxa ali de um frango ali num prato, né, daqui a perna aqui do bicho. Aí... Meu pai dizendo... Vocês queriam ver deu galetuzão aleijados? Galetuzão aleijados? Eu não acredito que eu admito isso não, mano. Mas se bem que o vídeo do seu pai, eu acredito que isso. Foi que esse dia eu ri demais. Eu tô chateado, eu queria viver ali, ó. Que putaria, mano. Hasta la vista, baby.